Como que a questão do karma, de certa forma, explica a reencarnação? É a reencarnação que explica a questão do karma. É o contrário. Pelo seguinte, o karma, ele representa uma necessidade que nós temos de passar por um processo que resgate as nossas faltas. Esse processo de resgate das faltas não é um castigo. Deus não castiga. Esse processo, ele é uma forma de nós aprendermos, ou seja, fazermos diferente aquilo que fizemos de errado antes. Então, o karma, ele é um processo que nos obriga a seguirmos uma determinada linha para que possamos resgatar esses erros. E essa linha e esse resgate só é possível através da reencarnação. Então, na verdade, é a reencarnação que é um processo de ajuste do karma. Thank you. Thank you.